estou daquele que morreu na cruz pra ser o nosso Salvador. Pedindo-lhe mais uma vez um pouco do seu grande amor. Eu sei que onde ele está, ouve este meu para o céu subir. Ele veio e se foi, mas disse que voltará para levar com ele quem nele perseverará. Ele veio e se vai, mas disse que voltará para levar com ele quem deve perceber.